rebanhos e manadas. Uma maldição, os pés no chão, a dor não vai passar. Hey! Pelo amor, lutar contra quem for. Ah? Ouve-me bem, lutar contra quem for. Marcas, podes crer. Quem quer saber como ela é ou o que ela tem, de a cozinhar que seja do além. Bife, porco, frango. Lá na terra elas acham que és um charme e só gostam de um homem musculado. Sabem bem o que faz falta a ti para nos fazer andar. Pelo amor, lutar contra quem for. Para a minha noiva sou um herói e eu fundamental. Então e se souber pensar ou for sempre frontal? Não! Só com o brilho do olhar. Lá em casa está a minha adorada. Vai por mim, vais ver que é a mãe amada. Mas chegamos nós já como heróis, seremos um furor. Mas por amor